mais essa taça. Vamos paisando com garra e com raça. Não paro de cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, é bicolor. Essa taça, vamos paisando com garra e com raça. Não paro de cantar. Oh,